Hoje acompanho o rei. É hora. Eu sei que, nos instantes derradeiros do nosso convívio anterior, disse várias vezes essa palavra. Hora. Apelei à mudança precoce da hora. Pedi para que tu alterasses de imediato a tua hora. Não devia fazer isso nos últimos dias, malandra. Parece que não resultou o meu reforço e a minha insistência na palavra hora. Numa hora, podemos escrever um poema, elaborar uma obra-prima, encontrar alguém especial, ou uma hora pode durar um percurso único e último. Pode ser essa a hora da sorte, da morte ou da felicidade. Mas o rei de quem te falo hoje enveredou pela hora do sacrifício. Por nós. Que humildade. Que coragem. Não achas? Eu nem sei se as pessoas que viram de perto a sua partida tiveram noção do sucedido, se assimilaram devidamente o que estava a acontecer naquele dia, naquela hora. Se tivesse estado lá, eu muito provavelmente teria ficado desorientado, confuso. Ainda hoje fico. É hora de não saber que horas são. Vai querer chegar na hora, é o exato momento, passa veloz como o vento e jamais irá voltar na hora, chegará e certamente vai trazer para toda a gente o momento da verdade. Na hora pode ser hora de sorte, pode até ser da morte ou a da felicidade. A hora pode ser hora de sorte, pode até ser da morte ou a da felicidade. Deixar a porta aberta para que na hora certa ela entre sem temor. É hora de não saber que horas são e deixar que o coração abra as portas do amor. Não ser hora perdida, e dizer que sim à vida com os meus olhos nos céus. É hora de trancar meu pensamento para não ver o momento que tem a hora do adeus. É hora, pode ser hora de sorte, pode até ser a da morte. Rezam as crónicas, e é curioso utilizar o verbo rezar neste contexto. Rezam as crónicas que os espectadores, privilegiados ou azarados, não sei, perguntaram uns aos outros onde estava o rei que tantos idealizaram ou idolatraram. Eles veneravam um rei que, quando fosse preciso, iria defender-se e atacar quem o atacasse. Um líder que não se deixaria abater, que nunca seria derrotado, independentemente da circunstância. Poderia travar batalhas complicadas, mas pelo menos iria dar luta. Mas na realidade, aquele rei, agora, parecia ser tão frágil, resignado, fraco. Em verdade vos digo, o apoio que ele não teve cá embaixo, teve lá em cima. Surgiu um deus de A-M-O-R. Um pai que deixou que o coração abrisse as portas do amor. Um amor incondicional de um pai que olhou para o seu filho e que viu que o seu escolhido cumpriu o percurso que lhe tinha sido destinado. Um pai que queria que o filho se recordasse constantemente de quem era, que admitia que o filho não era perfeito, mas que a sua personalidade não se resumia aos seus erros, às suas falhas. Um pai que via, e com razão, que mesmo no pior dia do seu filho, o bem superava claramente o mal. Sabia que, se ambos quisessem, o seu representante teria o mundo nas suas mãos, porque aquelas mesmas mãos estavam repletas de A-M-O-R. Aquele era o escolhido, o único. Não era West. Hello, Mari. How you doing? I think the storm ran out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. And look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. You know I never left you. 'Cause every road that leads to heaven's right inside you. So I can say hello. hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time, when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. No, my only one, remember morning sun. You keep on rising till the sky knows your name. And you're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistake. Hey, hey, hey, yeah. I want you to do me a favor. Tell Nori about me. Tell Nori about me. Lá de cima aparecia o sentimento mais bonito de todos. Cá embaixo surgiam resquícios, sinais demasiados de inveja, de ambição, de traição. Houve um amigo, sempre desconfiado e atento, que decidiu beijá-lo após um jantar de grupo daquela época. Para muitos, foi o último beijo. Mas se analisarmos com base noutra perspectiva, não chegaremos a uma conclusão, sempre discutível, de que aquele foi apenas o primeiro beijo? Era eventualmente um aviso do que nos iria rodear nos anos, nos séculos seguintes. Entendes, parede do meu quarto? Naquele indivíduo estava retratada a ambição, o desejo por algo mais. Algo material que ele posteriormente teve muito tempo para usufruir, pendurado numa árvore. Ainda bem que, entretanto, isto deixou de existir. Estas ações de traição desapareceram. Este género de pessoas ambiciosas ou loucas não nos rodeia. Todos são fiéis a quem devem ser e nunca lhes passa pela cabeça desiludir o próximo. Além disso, que foi, amiga? Ficaste diferente, estás a tentar tocar-me? Ah, é para eu acordar. Chama-se primeiro beijo. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar. Ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. A minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não dou. E eu caio se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que eu sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer. Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Prometo lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua linda flor do jasmim sabe a xícara de mentol e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo. Agora, a hora é de tentar compreender este falecimento. Os motivos nunca me foram explicados, por isso não te sei explicar, parede. Apenas presumir, seguindo o que leio, o que ouço, o que vivo. O que questiono é o momento da morte assinalada ontem. Se ele já sabia que iria morrer, por que voltou a ir até Jerusalém no domingo passado? Bom, como já comentei contigo hoje, foi aquele o rumo escolhido. É a vida. Ou melhor, é a morte. Mas permite-me apresentar outra visão do que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. Deixo a sugestão. Não olhes para aquilo como uma partida, apenas como um sono. Somente umas horas de sono, porque cá para mim não foi preciso esperar para o domingo seguinte para sentir a sua presença novamente. Aquela companhia nunca partiu. É o que eu te digo. O escolhido decidiu fechar os olhos durante algumas horas. Deixa-o aproveitar o descanso. Que tenha sonhos bonitos, os melhores que o seu pai consegue oferecer. Nós aproveitamos para lhe oferecer uma canção de embalar. Chegou ao fim. A sua passagem por cá, física, e a nossa conversa do número 1 mais 1. Hoje com menos palavras, mais reflexão. Este foi o fim dele. Deixou-nos lições, muitas. E quantos de nós seguimos a sua doutrina? Mas, já que abordamos este assunto, deixa-me pedir para que o meu epílogo seja distinto. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos, aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços, acrobatas. E se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não haverá coisa mais simples nesse dia. Haverá apenas duas datas a reter, a do meu nascimento e a da minha morte. Nada mais fiz. Foi esse o meu fado, a minha sorte. Força e o burro. quero por